Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores, o público presente na nossa Câmara de Vereadores na noite de hoje e todos aqueles que de uma forma ou de outra nos acompanham através dos meios de comunicação. Quero inicialmente dizer que na semana passada, mais precisamente na segunda-feira, participei de uma audiência pública para tratar da malha viária das nossas ERS 115 e 239 e saí de lá um pouco preocupada porque vi que o nosso diretor da EGR não tinha muito presente no projeto a travessia entre os bairros Ideal e Medianeira. Me preocupa saber que nós estamos construindo uma rodovia de trânsito rápido e nós não estamos pensando na municipalidade do entorno desta rodovia. A ciclovia trazida pelo Beto aqui hoje, da ATAC, também é uma preocupação e saber da contratualização para já dar encaminhamento à próxima etapa de construção que vai do Arroio Tucanos até a 474, me preocupa. Nós temos que correr contra o tempo para nós termos, sim, disponibilizada ciclovia e travessias seguras para o cidadão taquarense. Quero também dizer à comunidade que me escuta neste momento e aos colegas vereadores que tive meu nome muito falado por conta de não ser uma pessoa sensível aos problemas da comunidade e por jogar o dinheiro da Câmara no ralo. Quero dizer que quem escreveu e quem assinou isso está dizendo que eu faço mau uso do dinheiro. E eu quero colocar às pessoas que me escutam neste momento que os gastos com a reforma de todos os banheiros que nós fizemos, que perfazem o valor de 3 banheiros, nós gastamos R$ 9.790. Quero dizer às pessoas que me ouvem neste momento que o pacto mencionado e assinado pelos vereadores ou concordado pelos vereadores da base aliada, ele também não foi cumprido no ano de 2018 pelo vereador Guido, que fez o primeiro repasse ao Executivo Municipal no dia 2 de agosto de 2018. Nesse primeiro repasse foi feito a transferência de R$ 576.625,28. Eu quero dizer à municipalidade que me ouve que nós temos que ter muita clareza naquilo que fizemos e nós precisamos, sim, respeitar os princípios da transparência, da legalidade, da moralidade e da gestão pública utilizando bem o recurso. E quero dizer que faltou olharem o extrato da Câmara de Vereadores para ver quanto havia em caixa e quanto havia sido gastado pela presidente do Legislativo. E quero dizer, senhores que me ouvem neste momento, que faremos um repasse ao governo municipal, transferindo até o final da semana R$ 815.500. R$ 815.500 que serão utilizados na aquisição da moto niveladora solicitada nesta casa pelo então diretor de obras Juarez, posteriormente pelo secretário Amarildo e também pelo secretário João Moura, por conta da dificuldade na manutenção das vias do nosso município. Na sequência, senhores vereadores, o nosso vice-prefeito e o tenente Dias da Corporação de Bombeiros disse que está em via de ser interditado uma ala do nosso hospital. O nosso vice-presidente intermediou o projeto que foi entregue no HBJ pelo nosso prefeito na segunda-feira passada e é um projeto que se realiza com R$ 110.000. Como sabem os senhores vereadores, é do hábito desta Casa Legislativa passar um recurso às voluntárias do Natal, e isto já foi acordado com os senhores. E quero dizer mais, senhores vereadores, os vereadores da base aliada do governo disseram nesta tribuna, me disseram, que precisamos de recurso para medicamentos. Então será repassado R$150 mil para aquisição de medicamentos, uma fala do vereador Guido, que muito oportunamente repetiu nessa tribuna da necessidade. Não é a vereadora Cirlei, presidente do Legislativo, que está dizendo onde vai ser usado o recurso. E fiz um documento com grande cuidado na utilização da palavra, passando ao Executivo a resposta para os encaminhamentos, de onde surgiram e no que o recurso será utilizado para o bem da municipalidade, sempre visando o interesse público. Então, será passado até o final desta semana, economia de todos os vereadores da Câmara de Taquara, o valor de R$ 815.500, que se comparado ao que foi passado em 2018, no mesmo período, bate o recurso passado, quer dizer que gastei, fiz economias, fiz investimento sério naquilo que era preciso na Câmara de Vereadores. E na hora oportuna, estamos agora na devolutiva do recurso para ser utilizado ao interesse da municipalidade. Era o tempo, o que eu tinha para a noite de hoje. Peço desculpas por ter excedido o meu tempo e agradeço, desejando a todos uma excelente semana.